Mansão e o carro gringo que te atrai. Se o videoclipe do Twister te distrai. Tão bom fingir que a vida é assim, só lazer, paz e amor, pode crer. Tão bom fingir que a vida é assim, só lazer, paz e amor, pode crer. Na vida existem muito poucas coisas que não se podem comprar. O que o dinheiro não compra, você tem que conquistar. Tenho dó, tenho fé. Eu tenho o que o sistema quer, só quem é que é. Se pudesse comprar minha confiança, com chaveco barato já teriam comprado. Paz e amor, pode crer. Um dia você vai descobrir que o esquema é só pra te roubar. E mesmo você sendo pobre, eles vão te recrutar. Te raspa a cabeça inteira, vão te uniformizar. Te dar uma arma e licença pra matar. Se pudesse comprar minha confiança, com tapinha nas costas já teriam comprado. Se pudesse comprar minha confiança, com chaveco barato.